Votan 357, descida para 4 mil pés, com ajuste no 0 no 4, chegada bom. 4 mil pés, 0 no 4, tá bom. Torre Salvador, Elsa 3. 3171, coordenação Guarulhos. Elsa 3171, bom dia. Qual é o horário previsto no plano, por gentileza? Ao 02. Ok, então tá um pouco cedo aqui. O plano só deve chegar pra mim aos 32, ok? Meia hora antes. É, pra Guarulhos a subida deve ser da Euleda Prendi, ok? Ah, desculpa, aos 42. 42. Ah, ok. Então, tem algum problema, eu vou checar com o Recife, ok? Aguarda um instantinho. O TAM 3171. Ok, Dael Leda Bridge, obrigado. 131-71, tá na escuta? Prossiga. Ok, na lista de repetitivo que eu tenho, de planos repetitivos que eu tenho aqui, que o centro tem em Recife, o plano está constando para 0800. Então ele deve chegar o transponder para mim em mais 5 minutos. O senhor copia o restante da atualização? Copio, aqui na nossa aqui está 42, mas tudo bem. Ok, o TAM 31-71 está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, a rota Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, pós direto Trive, após em coordenação com o centro. Decola da cabeceira 10, com curva direita, cumprindo inicialmente o perfil da subida da El, Leda, até após Leda voa direto Bride. O controle em 120.8 e o transponder, vamos aguardar, ok? Ok, aguardando o transponder, então, 360 autorizado, Upper Zulu 6, após bridge, depois até BH, decolada 10, curva direita da EL, Leda Bridge, 208 no controle e aguardando o transponder. Correto, o 3171 no chame se estiver pronto para o push de acionamento. Camarada, quando tiver. Informação, eco. 1804, 10 para 4 mil pés, do ajuste 10 no 4, chegada bom. Chegada bom, 10 para 4 mil, 2014, 1804. Positivo, desce para 1.700, TAM 35 no 7, resposta aplicada. Porta leve aplicada. 7 visual com campo? Visual, 317. Torre, 118, decimal 95, cheque pré-pouso com pouso. 395, Salvador, 3597, final da aula. 3597, boa noite, tá livre pouso na 10, cheque o trem, o vento é de 090 graus com 8 nós e o altímetro no 014. Tá 3171, escuta da torre? 3171. Só para complementar a autorização, transponder é o 5473, ok? Ok, então, 5473 no transponder. Muito obrigado, 3171 informará quando o trânsito puxa. Tá já. Tá 3597, seu solo foi aos 33 ao livrar à direita, táxi via Alfa e Juliette para o portão 02. Direita, Alfa, Juliette, 02. Sat 3171 está autorizado o posicionamento no 612 e chama para o táxi. O altímetro no 014. 014, chamada táxi 3171. 04, esse para 2000, está autorizado o final do procedimento, reposta autorizado. Autorizado 2000 pés e autorizado o procedimento, reportará estabilizado 12-1804. No 995, descida para 3.000 pés, o ajuste é 1.014. 3.004. Gol, 1.715, descida para 4.000 pés, ajuste 1.014. 4.014. Gol, 1.607, desça ao nível 050. 050, noite 97, desça o nível de voo 070, chegada Bonf. 070 na Bonf. Mantendo o perfil. Noite 97, o seu é o sexto para aproximação. Estabilizado e avistando no 804. Voo no 804, completa final, cheque pré-pouso, torre, frequência 118, decimal 95. 1895. O 1995, está autorizado a descida para 2.000 pés, ajuste termométrico no 014, está autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, pós estabilizado. 10.000 X-Ray, 04, reporta aí, estabilizado. Federal 9970, desça ao nível de voo 060 na proa de Itap. 060, Itap, Federal. Torre Salvador, gol 1804, na final da pista 10, contra embaixada e travado. Voo no 804, bom dia avistado, está livre pouso na 10, o vento 090 graus com 9 nós. Livre pouso na pista 10, voo no 804. Ok, 3171, tá com 218, alterna Galeão, 3 horas e 40. Tá livre o táxi, pátio 1, Índia e Alfa, chame no ponto de espera pronto para decolagem. Altímetro 1014. 14, pátio 1, Índia e Alfa, chamada pronta. Uno 7, Uno 5, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. 3 mil, 7 no 5, 14. Localizador, Gol 995, completa a final, cheque pré-pouso, torre, frequência 118, decimal 95, bom pouso. Gol 95, obrigado, bom dia. Gol 97, 5, desça para 2000, autorizado final do procedimento, resposta autorizada. 2000, pode dar estabilidade elétrica, 97, 5. Confirme, chamando o controle. Uno 804, Uno Solo aos 44, ao livrar à direita, taxi na Alfa e Juliette para o portão 08. Alfa e Juliette para o 08, normal. 804. 7. Federal 9970, confirma indicada que mantém. 275. Bom dia, Gol 995, passando externo, tá baixado, travado. Gol 995, bom dia, avistado, tá autorizado o pouso na 10. O altímetro no 014, vento de 080 graus com 9 nós. Retive pouso, 995. Torre, tá 3171, chama pronto. Tá 3171, por gentileza, aguarde, mantenha o ponto perto. Aguarde, pode dar o tráfego na cama. No 607 está sob vetor para sequenciamento, curva esquerda na Pro 190, seu limite será magnético no 00 de Simbra, aguardando o vetor final para o lock. Ok, esquerda 190, esquerda para o lock. Beleza. Oito redução para 240 nós. 240 nós, com 890. Estabilizando o ILS com 7 no 5. Sente o Gol no 7 no 5, completa final, cheque pré-pouso, torre 118, decimal 95, bom pouso. 895, obrigado. Salvador, bom dia, com 7 no 5. Gol no 7 no 5, complete aproximação, autorização para o pouso. Olha, 1795. Fala da escuta do Papatão Fox Lima Whisky. Vivo. Fox Lima Whisky, prossiga. Isso, temos a necessidade de taxar a nossa aeronave aqui do pátio 3 para o pátio número 6. Gostaria de seu apoio, ok? Ok, ciente, já está acionado? Vamos acionar e estamos de novo, tá? Ok. Então, autorizado acionamento, chame novamente para iniciar o táxi. 970, desça para 3.000 pés, o ajuste é 10014. Boa noite, 97, descida para 4.000 pés, o ajuste é 10014. 4.014, boa noite, 97. Gol no 995, no solo aos 47, por gentileza agilize a liberação à direita, táxi na Alfa e chamante da Juliette. Livrar na direita, Alfa Juliette, chamaria da Juliette, gol no 995. Alô, Fábio de Noite, estacionado e pronto para proteger o táxi, sobre sua instrução. Pode prosseguir aí no pátio 3 e chamar na saída do pátio 3 para entrar no pátio principal, ok? Aqui no pátio do terminal de passageiros. Ok. Fez 171, é autorizado, a linha decola sem parada, o vento é de 0,90 graus com 8 nós. A linha decola 3171. No 7 no 5, o vento de 0,90 graus com 8 nós, o altímetro no 0 no 4, checando o trem, livre pouso na 10. Machou, travou, livre pouso na 0, 17 no 5. Flutuante 3171 decolou aos 4,9, chame o controle em 120.8, bom voo, bom dia, agradeço pela agilidade. Ok, 1208, eu que agradeço aí, viu? Muito obrigado aí pela coordenação e agilidade, bom dia. T07 estabilizado? Estabilizou, amigo, 07. Completa final, cheque pré-pouso, torre 118, decimal 95, bom pouso. 295, bom. Controle de Salvador, bom dia, tá 3171. Bom dia, tá 3171, contato radar na decolagem, sobe nível de voo 340, saída da EL. Quem subindo, confirme o nível? Eu tenho aqui o 340. Ok, 340, está informando que havia sido autorizado 360, mas é, se possível coordenar mesmo o 340 que nós iríamos solicitar para o centro, ok? Sim, 3171. Ok, mais uma coisa, podemos passar um pouco abaixo do nível 130 na posição 20DME de Salvador? Está livre da restrição, 3171. Ok, muito obrigado, 3171. Número 607, o vento é 100 graus com 8 nós, o altímetro no 014, está autorizado o pouso na 10. Deve pouso na 10, está no 014 mesmo. Boeing da Gol, que está ingressando agora no pátio principal, ele vai para o portão 10. O senhor siga-o até ele estacionar e logo após o senhor verá a Taxiway Lima, ok? Chame na Taxiway Lima. Ok, seguindo o Gol, chamará na Lima, o Taxiway Lima. 9897 para o Loki, completa a esquerda na PRO 135. Descendo para 2000, aguardando autorização do sinal procedimento. Esquerda 135, descendo até 3000, 9897. Desce para 2000. 2000. Sideral 9970, completa a final, cheque pré-pouso, torre 1895, bom pouso. Obrigado. 607 no solo 53, por gentileza agilize a liberação à direita, taxina Alfa e Juliette para o portão 05. Alfa, Juliette, portão 605. Canal 9970 na escuta da torre. Escuta. Cheque o trem de pouso, altímetro no 014, vento 090 graus, com 8 nós, está autorizado pouso na 10. Olha, pouso na 10, sideral 9970, obrigado. Lima Whisky, agora vai ingressar na Taxiway Lima. A partir dela, ingresse na cabeceira 35, taxi sobre a pista em direção a 17 até a penúltima Taxiway à esquerda. É a Taxiway Oscar que dá acesso ao pátio 4, ok? É, cadê mais? No 8, decimal 95, bom pouso. 1895, obrigado, mulher. Bom dia, 4040, aguarde cópia 340 para Confins, Dael Leda Bridge é a subida. Você ia confirmar a subida? Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge, obrigado. Torre Salvador, bom dia, gol 897, vai passar a fibra. 897, bom dia, complete a aproximação, aguarde autorização para o bolso. Sideral 9970, no solo 55, por gentileza, agilize a liberação à direita, taxi na Alfa e Juliette para o pátio 3. Vibrando para o pátio 3, Alfa e Juliette, 897, o vento é de 080 graus com uma dezena de nós, o altímetro no 014. Confirme o trem checado, está autorizado o pouso na 10. Ok, está baixado, travado, livre pouso a 10, gol 8 ao 7. Que vai livrar na Oscar, ok? É a penúltima à esquerda. Pode prosseguir mais aí em direção a 17. É pátio 4 que o senhor vai, não é isso? É pátio 5. É 5? Tá, ok. Então é essa mesmo aí, a sua esquerda. É a papá. Ao estacionar a frequência livre, tenha um bom dia. Fox Lima Whisky. Ô, bom dia, Bom dia, 3153, desça para 4 mil pés, o ajuste 190 no 4, pro de pelô. 4.000 no 4, pro de pelô, também. Sete no solo 58, livrando a direita, taxi na Alfa e Juliette para o portão 612. Alfa Juliette 612-897. Azul 4040 na escuta para cópia. Pronto para cópia. Azul 4040 está autorizado para Confins, nível de voo 340, pela Upper Zulu 16. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente cumprindo o perfil da subida da El até a posição Leda com todas as suas restrições e após voa direto bridge. O transponder é 5503, o controle em 1 20.8, Cotejo. Autorizado com vinte nível 340, primeira aerovia, Opesuru 6, decola 210, curva direita próxima, executa a subida da El com todas as restrições até a posição Leda. Após Leda, é bridge. Transponder 5503 e o controle 208, azul 4040. Azul 4040, correto, cotejamento, chame para o acionamento no portão 3. Chamará, 4040. Bom dia, APSA Cargo 6570, desse é o nível de voo 050, a chegada é a Mari. Livre. Azul 4201, bom dia. Está autorizado para Campinas, nível de voo 340 pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto Trive e após em coordenação com o centro. Decola na cabeceira 10, com curva direita, inicialmente no perfil da subida da EL, até a posição Leda, cumprindo todas as restrições, e após voa direto Bridge. O transponder é o 5513, o controle em 120.8, Cotejo. Outro 201, correto o cotejamento, chame para o acionamento no portão 01. Setor final bloco, seu limite é magnético no 00 de fibra. Esquerda 200, tá, 3153. Salvador, bom dia, boa noite, Salvador. 804 para o Galeão, eu tenho aqui aprovado o nível de voo 360, copia? Ok, o Boa Noite 04 está autorizado para o Galeão, nível de voo 360, a rota Upper Zulu 10 até ESMAP, após direto Lúvito e Barbacena. Decola da cabeceira 10, inicialmente no perfil da subida da EL, até a posição Leda, cumprindo todas as restrições, e após voo direto Bridge. O transponder é o 5514, controle em 120.8, Cotejo. Autorizado 360, Galeão, separadão 10, curva direita na Dael, Lida, Brito, cumprindo as. Aerovia Pesulou 10, Deluxo, Barbacena, no transponder 04, controle Salvador 1208, ou 1804. Correto, só confirmando, Upper Zulu 10 até ESMAP, após Luft e Barbacena, e o transponder 5514, chame para o push. Push, passará o 1804. Está 3890 para Recife, nível de voo 330, copia? Tá 3890, autorizado para Recife, nível de voo 330, pela Upper Whisky 58, até Caju, após direto. Decola da A10, com curva esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5511, controle em 120.8, cotejo. Puca, Caju, curva direita, 111. Correto, chame para o acionamento TAN 3890. Salvador, é 21107, informação é PKDA 1360. Puxa, 62111, é isso? Afirmativo. Ok, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, pela Upper Zulu 10 até ESMAP, após direto Lúvito e Barbacena. O decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente no perfil da subida da EL, até a posição Leda, cumprindo todas as suas restrições, e após voo direto Bridge. O transponder é o 5515 e o controle em 120.8, contexto. Puxa 6211, correto o cotejamento, chame para o acionamento. Tá 3153 estabilizado, completa final, cheque pré-pouso, torre 1895 com pouso. 1895, boa. Tá 6570, desça para 2000, está autorizado final do procedimento de ADS X-Ray, após estabilizado. Para 2000, suporte estabilizado no final do X-Ray, o ADS. Salvador, bom dia. Da 3153, passando externo, baixada e travada. Da 3153. Bom dia, está autorizado o pouso na 10, vento de 080 graus com 9 nós e o altímetro no 014. Nível pouso na 0, 103. Interceptando o localizador, copia 7570, completa final, cheque pré-pouso, torre 1895, com pouso. 1895, Maria. Tá, 3153 no solo aos 13, livrando à direita, taxi na Alfa e aguarde antes da Juliette. Direita na Alfa antes da Juliette, aguarda. TAM 3153. TAM 3890, está pronto para o push acionamento, posição 4. TAM 3890, está autorizado o push acionamento no 4. Chame para o táxi, o altímetro no 0 no 4. Autorizado push acionamento, centro de ajuste. TAM 3890. Torre Salvador, bom dia. Avisa cargo 6570, estabilizado ILS 10, passando externo. Rapsa 6570, cheque o trem, o Kinegal no 014 e o vento 090 graus com 9 nós, autorizado pouso na 10. Livre o pouso, trem baixado checado, 614, o Rapsa 6570. Próxima Juliette, TAM 3153. 3153, mantenha a posição antes da Juliette, seu portão está sendo liberado agora, é o 04, ok? Mantenha a posição. Quem está fazendo o cronômetro da companhia? Está aguardando o TAM 3153. Estamos pronto para o táxi, mas para ver 140, autonomia de 4 horas, alternativa Salvador. Livre à direita, chame no ponto de espera para a decolagem, TAM 3890. Direita, reportar no ponto de espera para a decolagem, TAM 3890. 3153, ingresse via Juliette, portão 4, atento ao colega. 04, TAM 3153. Rapsa 6570 no solo aos 17, libere a pista à direita, taxi na Alfa e chame antes da Juliette. Livre à direita, taxi pela Alfa e chame antes da Juliette, o Rapsa 6570. Azul 4040, está pronto para o push acionamento. Autorizado push acionamento, chama para o táxi. O altímetro no 014, azul 4040. Ajuste no 014, está autorizado. Puxa, azul 4040, está para o táxi. 0 Uno, posição 1 para Puritana. Azul 4201, é o número 2 no setor, aguarde para o posto. Bem, 4201.